Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. O episódio de hoje a gente vai bater um papo. Vai bater um papo aqui sobre comunicação, né? A gente vai bater um papo com o Filipinho. Papo mais descontraído, conversando aqui sobre os detalhes de como é que pode ser uma comunicação estratégica e como ela é vista pelos empresários e as dificuldades que eles passam para poder trabalhando com isso, como é que eles vão lidar com esses obstáculos para poder entender melhor o poder da comunicação e como ela pode ser melhor aproveitada. Então vamos chamar aqui o Felipe para a gente poder conversar um pouquinho com ele. E aí, Felipe? E aí, tudo bem? Tudo certo? Quanto tempo, cara? Então, a gente só fiz a apresentação aqui. Eu vou deixar aqui os comentários desativados para poder o pessoal ficar Não vendo melhor. atrapalha, né? Ficar vendo melhor aqui o Felipe também, que a imagem fica cortada, fica com os comentários aqui em cima. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode colocar ali embaixo, tem uma caixinha com interrogação e pode estar colocando essas perguntas sobre o que a gente está conversando aqui. Vai ser um papo bem descontraído, a gente fez um roteirinho para seguir Cajuína. com cajuína para poder conversar aqui sobre comunicação, sobre os obstáculos que os empresários normalmente têm, os empreendedores também, alguns preconceitos, algumas, né, indefinições aí que ficam na cabeça. Felipe na UTI, grande comunicador também, a gente trabalha junto em alguns projetos. E Na luta, literalmente. na luta. Então, vamos lá. A gente estava falando, o primeiro obstáculo que a gente tinha conversado, acho que fala um pouquinho mais sobre você, sobre como você é, né, publicitário, né, criativo já, trabalhou em diversas agências. Eu sou meio tudo, né, hoje em dia. Eu me Tá formei com a na nova FAMEL. empresa. Eu acho que eu tô logado com ela. E tá assim, né? Pelo efeito Não é prático. efeito prático isso. Eu comecei a trabalhar na FANOL, né, onde eu me formei na faculdade, trabalhei diretamente lá na agência experimental. Aí logo no começo fui colocado no mercado. Aí passei por várias agências, Advance, time de comunicação, tive a público-alvo, Comunique, e depois acabei indo para o meio empresarial. Entrei na parte de marketing de empresa, né? Cansei da vida de agência, de vir à noite, pressão. Aí fui para dentro do Sistema Vez Mares, que era bem difícil também, mas não chegava a ser uma agência. E tinha uma outra visão de marketing, né? Não é. Ele Desafiador, é. né? Um grupo muito grande, É, muitas demandas, né? vários clientes. Você pensa que é um grupo só, vai ter só um cliente, mas não é. Na verdade, cada canal do grupo era um cliente, tinha um gestor. E a gente do marketing sofria muito com isso. Aí depois fui para a Nacional Gás, passei 6 anos, né? Quase 10 anos, no grupo inteiro, né? E fora isso, atendi clientes por fora, continuo atendendo clientes por fora, logicamente. E agora estou com com efeito prático, que na verdade sou eu e amigos, que cada um com seu expertise e focando muito mais em mídias sociais, né? Que, querendo ou não, é o que está acontecendo hoje em dia, né? De marketing, né? É o forte mesmo. Antes mesmo da pandemia, isso já era, né, uma tendência, porque a mídia de mídias sociais cresceu muito, o alcance cresceu muito, então ficava tão forte, não mais forte do que, logicamente, as mídias tradicionais, mas tão forte quanto, né? Aí a gente está focando nesse fazer vídeo, fazer postagens, fazer foto profissional para esse público. Não que a gente não faça para o público normal, mas para esse público. Essa tua nova empresa, ela é focada em vídeos e fotos de alta qualidade, né? Isso. Isso. Mas com Mais aquele orçamento, mas com aquele né? orçamento pensado para quem Orçamento da trabalha com pandemia. mídia digital, né? Orçamento da pandemia. Esse Não, modelo de mas não, mas trabalho, assim. né? Esse modelo de trabalho, que muitos especialistas de comunicação, né, como você é também, como eu sou, a gente acaba desenvolvendo, porque é até uma desmistificação dessa coisa também que as pessoas têm de que para a gente ter uma comunicação, a gente tem que ter todo um aparato dentro da empresa, tem que ser uma empresa, né? Não, um empreendedor que vende ali seu serviço, que vende seu produto, ele pode estar atrelado a profissionais de qualidade, especialistas de qualidade, que vão estar elaborando com ele um plano de comunicação que As vai redes funcionar. sociais vieram para mostrar que muita coisa dá para ser feita sozinho, né? E Isso é. isso foi um grande baque, não só em agência de publicidade tradicional, mas em pessoas que eram acostumadas a, não, vou ter que ter uma equipe, enquanto tinha um cara que estava no começo da faculdade que fazia tudo, porque é da geração dele, entendeu? Não é da nossa. É. O trabalho na verdade é muito mais para você. O trabalho especialista é muito mais para a comunicação, é muito mais a questão de entender qual a motivação principal daquele cliente e como aquilo pode ser melhor trabalhado do que utilizar a ferramenta, né? Que é como você falou. Hoje em dia é muito fácil você aprender a mexer em alguma Tem coisa vários e cursos por transformar. aí, né? Você tem cursos rápidos que você resolve, ainda mais agora no momento que a gente está. Se o empreendedor tem a possibilidade, ele resolve isso aí. Mas entender e ter a experiência aplicada para aquela ação de comunicação funcionar e dar resultado, aí tem que ter um Mais caminho, né? complicado, né? Tem que ter alguém para guiar aquele caminho. Tem gente que faz, que tem muito sucesso com isso aí, entendeu? Mas não é todo mundo, não. Não é uma carreira fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É. Agora, a possibilidade é para todo mundo, né? O resultado realmente cabe do esforço, né? Dos dois lados, né? Tanto do Diga, empreendedor, do empresário. as ferramentas, né, que todo mundo pode adquirir, é Né? gratuito, tá aí o Instagram. Você vê o próprio Instagram, ele mesmo, semanalmente, ele ensina a usar o Instagram para Né? negócios. Então, E traz recursos novos e facilita mais a interface é cada vez mais convidativa e mais simples e mais intuitiva, né? O processo é esse. ela tá começando a pegar coisa do Facebook, que não sei como é que anda, mas a Sim. parte de venda, eles estão migrando muita coisa pro Instagram, né? Eu Verdade. acho. E aí, para a gente iniciar aqui a gente falou que um dos principais obstáculos que a gente percebe, né, no nosso dia a dia, a gente Eu conversou um fiz a pouquinho listinha antes. aqui, eu tô pescando aqui a listinha. Pronto, também estou pescando aqui. Se a gente olhar para baixo, é que a gente está pescando a nossa lista. O O primeiro que a começo gente era colocou fala aí o primeiro obstáculo aí. foi os obstáculos, sendo você um criativo e eu um comunicador, né, cada um com suas especialidades, de uma empresa, um empreendedor que não quer se comunicar da forma que achamos mais eficaz, né? Que é uma coisa muito comum Não quando a quer gente seguir o chega, plano. Não quer não quer seguir o seguir o plano. plano. É. Não acredito O no plano é plano. o principal, né? O cara contrata a gente, ó. Quero que minha empresa voe, ok? Aí você, beleza, você senta lá com a equipe, ou se você não tiver equipe, com quem tiver no, na gerência, e você se planeja como vai ser, e acaba que aquele plano não é seguido, entendeu? Geralmente a gente tem um diretor, né, dependendo do tamanho, né, de cada empresa. A gente tem uma pessoa que é a decisora, né, acaba tendo uma pessoa Tem quem decisora, né. manda, tem que Pode ser manda. o próprio empreendedor, o próprio dono da empresa, né. Já aconteceu diversas vezes comigo. As empresas menores, geralmente, o dono da empresa é o que dá a Isso é. marretada final, né? Às vezes tem até uma pessoa de marketing, mas essa pessoa está atrelada diretamente Que às é decisões. você, que é você. Geralmente fica atrelado. E aí acontece muito isso. A pessoa, ela entende que ela precisa daquilo ali, precisa de Não uma acredito. comunicação mais eficiente, mas ela passa por alguns obstáculos. É verdade. Uma boa parte não acredita. acha que faz por obrigação, porque um amigo recomendou, porque um colega ou, na maioria das vezes, um concorrente. Eu já passei por empresas que diz que não precisava marketing porque o produto se vendia, entendeu? Já aconteceu comigo também. Pois é, então tipo, eu Às tenho um vezes. produto que todo mundo quer e não é Isso. assim, né? Exatamente. Nem todo mundo é uma Coca-Cola, apesar de você achar que é, mas até a Coca-Cola tem um plano que segue todos os dias, para todos os momentos, para Exatamente. todo tipo de colaborador, para o público interno, para o público externo, e como é que vai pensar. Tem planejamento de marketing, tem definição de estratégia de comunicação todos os E eu dias, gosto tem da como é que. Pepsi, viu? Tem. Exato. Tem plano de 5 anos, e a Pepsi também. Eu gosto da Todas Pepsi. essas empresas têm isso bem determinado. O sucesso é muito vinculado a isso. Eu falo muito aqui, Felipe, estava falando na última live, que a primeira que a gente teve aqui, né? Esse canal é para isso, para estar tá abrindo aqui Olha. a conversa com empreendedores, com todo mundo que quer trabalhar a comunicação. E isso é possível para todo mundo, literalmente todo mundo. E isso pode resultar, não é um talvez, é com certeza no aumento de faturamento para o seu negócio. Não tem como isso não ser É, efetivo. a gente vai chegar nesse ponto A gente vai chegar, é um dos pontos que a gente traçou aqui. aí. Mas eu falo sempre que, estou falando sempre aqui, que a comunicação é um ativo tão grande, tão importante quanto o seu objetivo do seu negócio. Se o objetivo do seu negócio é vender um produto, seu objetivo do negócio é vender um serviço, e a comunicação é tão importante quanto. E quando você abre um negócio. Na verdade é o seguinte, eu tenho um produto, eu quero que ele seja visto e desejado. Se eu não tiver comunicação, o meu produto vai ser só meu. Só eu que vou utilizar. Ninguém Exatamente. vai saber dele. E lendo engano. A Ah, Apple fala aí. não surgiu assim, ô, cara, ó, vamos pegar isso aqui, ó, o cara vai me ver usando o celular, eu quero um bicho desse aí. Lógico que não, né? Eu quero que fizeram ali, né? Eu A quero gente que sabe o quanto foi gasto em marketing para a Apple ser a Eu Apple. quero que Inclusive, o até Wozniak hoje. isso continua todo dia. A gente acabou de passar por uma Não é apresentação mais nem líder, mundial. né? Não é mais nem líder em qualidade. Diga-se de passagem, mas o marketing é tão grande que ela continua líder de venda. Comunicação. Comunicação consegue, inclusive, resolver problemas de produto e de serviço, né? É uma boa, é uma Não me excelente processe, Apple. ferramenta. Não me processe. Não É uma excelente ferramenta processe. É para só isso, uma né? análise. Mas é a realidade, né? Tem coisas que você consegue resolver com o jeito que você comunica, né? O Steve Jobs era um cara extremamente preocupado com isso. É um cara que utilizava caligrafia, o curso de caligrafia que ele fez, para poder fazer o design dos aplicativos e como aquilo ali ia ficar aparecendo na interface. Ele se preocupava com isso, ele se preocupava se o computador ia ter uma cara friendly, né? Uma cara amigável. Se o Quem primeiro. não esquece, vou entregar minha idade agora, mas o computador mais bonito da Apple era o que parece a luminariazinha da DreamWorks lá, que era só Sim. um bolinho embaixo e a tela com um braçozinho mecânico. Cara, fantástico aquele iMac. Se eu achar hoje em dia, se alguém tiver aí vendo e tiver um, eu compro, viu? Aí, se liga lá no efeito prático e sugere que o Felipe compre. Era lindo. Mas é bonito mesmo. E é uma coisa, né, que às Mas vezes passa vamos voltar para o tema. despercebida pelas pessoas. Mas vamos lá. Vamos voltar para o tema. Isso só aconteceu com a Apple porque eles seguiram totalmente o plano de marketing e o plano que foi sugerido pelo gestor deles, né? Sim. O que acontece nas empresas aqui é porque o gestor lá, além de estar envolvido na questão de marketing, ele acreditava no produto dele, acreditava no marketing, inclusive, e Isso. via que era o marketing que ia vender por ele, não era ele que ia. Não é? Pô, a bateria do iPhone era uma merda, entendeu? E tava lá, a galera feliz da vida porque pagando 7 mil conto no celular, entendeu? Que é ok. Mas Então. ele tornou objeto de desejo, né? O objeto Exatamente. de desejo, ele vem Virou a antes do produto Coca-Cola. do serviço, né? Isso, Ele é a ideia do que passa, ele é o que exatamente. você quer transmitir, é o seu objetivo principal. como aquilo ali vai te elevar, vai te ajudar a ser alguém, a te transformar em alguma coisa. Isso é muito utilizado em todo tipo de comunicação. E a gente tem como utilizar isso com muita ética, com muito trabalho, que você vai estar transmitindo uma coisa que é real e vai estar mostrando toda a sua possibilidade de negócio, né? E é uma coisa que as pessoas têm que entender, que esse ativo tem que ser trabalhado para significar isso, né? Como você só chega nesse objetivo tendo realmente esse plano. E esse plano, ele Sim, é vindo. tendo teu plano pode É só o acontecer de primeiro não passo. é pode acontecer do você ter um plano e mudar todo o plano, mas siga o que você está dizendo que vai, que é o, você acha que é o certo, entendeu? Se você está, eu tenho um plano, às vezes você faz um plano e não dá certo, entendeu? Mas se tu mudou, segue aquilo ali, entendeu? Segue a tendência que tu tá vendo que tá dando certo. Acredita no teu produto, sabe? Acredita no teu pessoal, principalmente, né? Exato, Porque abra o canal com os profissionais que você está trabalhando, né? Com as pessoas que estão dentro. Já vi muita empresa dizer, eu tenho um departamento de marketing, mas eu não acredito nisso, não acredito em marketing, não Não acredito que... confio. Eu acredito na necessidade das pessoas e elas vão comprar porque tem necessidade, aí beleza. É muito comum, né? Porque o processo é o contrário, né? Você abre a empresa, você trabalha o seu serviço, o seu produto. E depois você vai se preocupar em promover ela, em divulgar o que é que você faz e tudo isso aí. E como você fica atrelado a essa execução, essa parte executiva da empresa de fornecer o que você vai fazer para o cliente, você fica achando que isso é só o mais importante, né? Ana Couto tá aí para ensinar todo mundo, né? Ela, mulher, passa para fazer uma marca, para dizer o que é que tu tem que fazer para tua marca dar certo. Ela passa meses estudando, meses preparando aquilo ali e te entrega isso aqui. Tá aqui o teu plano. Tu vai seguir? Se tu seguir, tu vai dar certo. Aí tá, não, vamos seguir. Aí o cara segue os dois primeiros capítulos, aí para. Aí depois vai culpar a pessoa que fez a marca ou o É, departamento de marketing. Aí, aí. É, não, não funciona. Esse orçamento foi renegado. Mas a gente está aqui só para reclamar, não. A gente está aqui para dizer que quando você funciona. segue esse plano, você vai ter um aliado na sua empresa que é uma produção. Porque não se engane, quando você não. Ah, eu não preciso ter, né? Como o Felipe bem anunciou aí. Tem empresário que diz, não, meu marketing já é meu produto, já é minha história, já é o que eu faço. Eu sou grande Só demais, que. as pessoas me notam sem eu precisar me divulgar. As pessoas já me procuram, já tem um veículo de comunicação que vem atrás de mim. Isso já Ah, sou acontece. a Coca-Cola. Você Até a mal sabe que. Coca-Cola faz propaganda, né? Demais, faz tudo, né? Faz propaganda interna, faz propaganda de todos os setores que ela tem contato com o público. Ela tá dentro da linha de comunicação dela, tem um plano a se seguir e tem pessoas que estão seguindo, né? Mas assim, Isso para não alongar o primeiro tópico, porque a gente tem vários tópicos, é. A gente fechou para aqui em seis. resumir, né? Resumir essa parte da empresa que quer ter um plano de marketing, mas não quer seguir, né? É só o seguinte, acredita no que vai dar certo, sabe? A coisa não acontece da noite para o dia. Uma empresa não surge da noite para o dia, um plano de marketing não acontece da noite para o dia, não tem dinheiro que faça isso acontecer, entendeu? Não tem. Não tem. Isso Então, é acredita muito mais nisso. vontade e aplicação do que qualquer valor que você Paciência. queira aplicar. É Se você tiver acreditar, assim. paciência e aplicando os passos e desenvolvendo, e esses passos eles existem para isso. A gente vai poder falar um Exatamente. pouquinho aqui dos passos iniciais que você tem que fazer normalmente, que funcionam para qualquer tipo de negócio, mas é importante você confiar nos profissionais, confiar que isso é uma necessidade, né? Entender que isso é uma necessidade, porque não se comunicar também é uma comunicação. Achar que você é o melhor do mercado também é uma comunicação. Se posicionar como não tá nem aí. Eu sou bom Exatamente. demais para E me comunicar. Já vi muita entenda, gente não? que quer cair por causa disso. É histórico isso, isso é uma certeza, porque na hora que você precisa se comunicar, quando acontece algum problema, alguma coisa, aí você não tem esse canal aberto. você tem as pessoas entendendo que você não está nem aí Aí pro retorno gera o delas. nosso segundo tópico, que é a frustração da empresa e não ser a Coca-Cola, porque ela não fez por onde. Exatamente. É, você tem. Esse tópico é interessante porque você pode achar que é desejado, você Estou tem um tomando minha ideal. água aqui escondida, que é para não fazer merchan, tá, cara? Você tem esse ideal aí da sua empresa, do que você é e tudo. E aí você achar que isso já está resolvido, que isso já é apresentado, que a sua prospecção comercial já resolve a comunicação. É, aí acaba que o cara fica frustrado porque fez tudo que era para fazer e não virou a Coca-Cola, né? Na verdade, ele achou que fez e não virou, logicamente, a Coca-Cola. Virou, Isso sei lá, o Grapete, que eu adoro, por grapé sinal, prefiro. Entendeu? Mas porque ele fez um investimento que. Ou então ele acreditou só na parte que deu para chegar não, que só até naquele ponto, né? até funciona, né? Se você tem um comercial que funciona bem, se tem pessoas que se comunicam bem diretamente com o cliente, tudo isso aí faz parte da comunicação, é Sim, se interessante. você estudou o Mas público-alvo e o público-alvo vai absorver aquela mensagem dessa forma que você está colocando, vai dar certo. isso, mas Aí. aí se mas se isso é só a única coisa que você faz, que é o normal, né? Que é aquela Que é o coisa que a básico. gente falou, o que a gente falou, é o básico, né? É a execução, é o operacional do seu negócio. O operacional do seu negócio é só uma parte do que você pode fazer, né? Em termos de execução, né? Quando a gente pensa em comunicação como um todo, né? Em marketing, em estrutura de possibilidades, né? E o Felipe trabalha muito com a questão digital, né? Agora, inclusive, mas tudo que Principalmente ele faz, agora, né? principalmente Na agora, porque é um pandemia. canal, né, que está sendo utilizado pela grande maioria das pessoas, né? Mas tudo que ele faz é vinculado em criar a possibilidade do cliente querer conhecer o produto da pessoa, o serviço. E isso é o off, né? É fora do digital, né? A não ser que você Todo esteja vendendo. planejamento, a gente vai planejar. Ah, eu não vou botar uma peça no ar porque só porque ficou bonito. Não. Eu quero que aquela peça atraia o público a clicar lá e gerar um lead para vender aquele produto que a gente está botando lá, entendeu? Ah, não, aquela peça bonita. Eu não estou postando no Instagram. O Instagram deixou de ser uma rede social de postar foto legal lá de viagem, entendeu? O cara posta Exato. a foto de viagem mostrando a pousada que ele tá, entendeu? É, o pessoal fala muito das blogueiras, né? Das influencers. Cara, é o maior veículo de marketing da rede social, o Instagram, entendeu? Elas têm um poder incrível e quem não acredita nelas tá perdendo tempo. Tem uma Verdade. pergunta aí, tem uma pergunta aí. Pergunta aqui, né, Vanessa? Ela está perguntando como é que, se o planejamento de comunicação para alguns não estiver rendendo como esperado. Certo. Se o planejamento não estiver rendendo como esperado, qual o momento que deve ser alterado o plano, né? Isso. Assim, para isso ser entendido como não está dando certo, tem que ter uma pesquisa, né? Às vezes não está dando certo, não é porque a comunicação não está dando certo, e sim porque o momento do mercado não está absorvendo aquilo ali. Aí sim, por exemplo, tá tendo uma crise como a pandemia dessa e o movimento e o planejamento não previa isso, eu acho que é o momento de você parar, vamos sentar de novo e pensar numa estratégia melhor. Eu acho que você sabe até responder isso melhor porque tu faz gerenciamento de crise, né? Então, muitas vezes tu tá fazendo o planejamento todo de uma forma e acontece alguma coisa que tu tem que quebrar esse planejamento e fazer de outra forma totalmente diferente do que tu tá fazendo. Isso é. Essa coisa do planejamento não estar tá rendendo é uma coisa que a gente colocou aqui nos tópicos, que é uma realidade das empresas. Uma hora a gente chega numa situação em que a empresa está precisando, né, divulgar o produto especificamente, ou normalmente a gente foca em características fortes, né, da empresa, né, ou do serviço dela, ou do produto. E aí a gente começa a trabalhar isso, né, de uma maneira Às vezes da criativa, né? imagem também, às vezes Isso, ou a um empresa que fortalecimento. contrata, exatamente, Um fortalecimento ali social. da imagem, do que é que ela precisa, é o público dela, né? Tem toda uma análise que a gente faz para poder chegar lá. O caminho passa por aí, né? Eu Principalmente. assim, no meu ponto de vista, o momento de ver que o planejamento não está dando certo e é hora de mudar é quando o público começa a não gostar, entendeu? Quando você começa a perder público, não assim, no caso de um influencer perder seguidor, no caso de loja ter muita crítica sobre algum, assim, pode ter acontecido alguma coisa, é algum escândalo, pode ter, sei lá, a sua estratégia, cara, eu vou fazer uma festa e não é o momento de fazer festa porque tá todo mundo em crise. Isso foi um planejamento que deu errado, entendeu? Eu acho que nesse momento é hora de você parar. Às vezes não é nem você, profissional, que traçou aquela meta ali. Às vezes, muitas vezes, o próprio cliente diz, ó, eu quero que seja assim. Às vezes você sabe que vai dar errado, mas você diz que tá errado e o cara vai lá e manda fazer do mesmo jeito e dá errado. Aí nesse momento eu acho que o planejamento tem que ser parado, ó. É, Isso aqui não, não tá dando importa errado. se for fatores internos ou externos, que aconteceu alguma coisa que deu problema, né? Para aquele plano de comunicação que a gente está seguindo uma jornada para incentivar a empresa, para estar tá melhor posicionada no mercado, seja por que for, qual o direcionamento que a gente acha mais interessante dentro dessa pesquisa que o Felipe está citando e com tudo que você pode fazer. E se por acaso acontece alguma coisa que atrapalha isso, que vai danificar a imagem da empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar realmente e analisar as possibilidades do que a gente pode fazer com aquela informação, né? É, Do de isso um aí é, isso aí vai levar inclusive para outra parte desse tópico, que é você no movimento errado desse teu planejamento, perder espaço para a concorrência. sim. Ela aproveitar Se aquele gap. aproveitar de alguma coisa que aconteceu com você Isso. para ocupar o seu espaço e ganhar em cima disso. Mas Isso é tem outro, estratégia. isso é outra indicação de que você tem que mudar o plano. É, exato. É, são alertas que você tem que estar. É uma coisa que realmente não Quando a gente fala em estratégia de comunicação, a gente não está atrelando, e as pessoas podem até tender a pensar isso. É que é como uma pergunta que a gente recebeu. Essa questão de que se uma coisa está atrelada a um planejamento, você não vai poder mudar o percurso. Mas é justamente o contrário. Quando você fala em estratégia de comunicação, você tem um ativo que você consegue utilizar essa força que você já está trabalhando para Você tem aonde resolver e você quer contornar chegar. algum problema. É, É, você você. tem onde chegar e você tem Exatamente. como contornar um problema. Então, Exatamente. tem estratégia que você pode. Eu já cuidei de tudo que você possa imaginar, de óbito à empresa fechando com problemas e a gente conseguindo resolver de uma maneira que a comunicação ajudasse ao plano de recuperação da empresa e ela voltar e conseguir resolver, É pagar só o que tudo que estava tu faz, devendo. né? É só o que tu... É. Gerenciamento de crise, principalmente, Geralmente, crise institucional, comunicação, é uma coisa que a gente desenvolveu já nesses 19 anos de trabalho bastante. E eu nem chamo mais de entregou a crise, as tua pessoas. idade, entregou a tua idade. Eu Eu não vou nem chamo. entregar o meu, não, porque eu devo ter uns 15 a 20 também. Eu nem chamo mais de crise esse tipo de situação, porque são coisas que acontecem. Você Fase, está chamo no de fase. campo de batalha. Acontece algum problema. Eu chamo Não de tem já como. passei por isso. Exatamente. Então, as pessoas às vezes ficam surpresas. Ah, você fica muito calmo quando isso acontece. Não tem porquê. A primeira coisa que você não pode fazer é se desesperar. Você pode Porque. se reinventar. É uma boa. Sim, E vai até pode, com lembra certeza. outro tema do que a gente estava pensando. E, assim, a coisa mais importante para a gente passar até o próximo tempo, que a gente vai citar alguns temas aqui, depois a gente pode voltar a esmiuçar melhor algum, numa próxima oportunidade. Mas, assim, o mais importante em qualquer tipo de crise é a sinceridade, a ética que você vai desenvolver. Se Sim, você. e a sinceridade não só com o seu cliente, o seu público, mas com a sua empresa. Sim, com a sua empresa, com todas as pessoas que estão envolvidas dentro da sua empresa, Não é, direta e não, você não tem que ser indiretamente. pai, não. Você não tem que ser pai, não. Você tem que ser dono. Pai, não é que, né? Não, meu filho fez algo errado. Não, bichinho. Não, não é assim, Exatamente, não. você tem Não é assim, que não. dissecar ali o problema, achar tudo que foi feito de errado, ser sincero em relação à solução que você vai estar sendo traçada, e a rapidez que você faz isso é imprescindível. A sinceridade e a rapidez são duas coisas que você não pode te deixar de mão na hora de uma crise institucional de comunicação, na hora de qualquer coisa que você acha que está danificando a imagem da sua empresa ou a sua imagem. Porque quando isso acontece, é o que as pessoas esperam. Todo mundo que está envolvido ou que se incomodou com o que está acontecendo, elas estão esperando uma resposta. E essa resposta, quanto antes ela for dada, melhor para a sua imagem. Porque as pessoas vão entender isso como preocupação. E isso é o ideal. A Vanessa perguntou aí. O que ela perguntou envolve muitos tópicos que a gente vai comentar aqui. Dessa questão de quando você vê que o plano não está funcionando, né? Uma das coisas que a gente tem aqui, que até estava no nosso roteiro aqui, um dos obstáculos são os obstáculos financeiros ou culturais, e quando é que é Né, um e quando é os que é outro. preconceitos, né? É porque assim. Às vezes a questão de não estar dando certo o planejamento, não está dando certo a marca, ou não está dando certo o trabalho da empresa em relação ao marketing, que às vezes o produto pode ser bom e o público pode estar rejeitando ele. Não é porque você não está fazendo seu trabalho direito e não está dando certo. E sim, porque realmente o produto não foi bem aceito. Isso aí também é um ponto de que você foi tudo bem, vamos parar, ou melhorar, ou Não. desistir. O serviço não tá completo, não tá complementando tudo que as pessoas esperavam dele. Tem que reajustar, né? Tem muita coisa que principalmente nas pequenas empresas, que conta muito é a parte financeira, né? Sim. Principalmente hoje em dia, que não só por causa da crise, mas que investimento de marketing passou a ser muito alto. O alcance do Instagram você só alcança se for pago. O Facebook, da mesma forma. O LinkedIn nem entra, porque o LinkedIn é outro tipo de mídia, e Twitter não entra nesse caso de venda. Mas para marketing, sempre foi um problema para a questão financeira, né? Desde a época que era só digital, mais mídia convencional, como outdoor, revista, né? Você divulgar na televisão era É porque cai raríssimo. no mesmo problema que a gente comentou aqui já, né? Não é o operacional principal da empresa, né? O Mas diretor, aí, ele pois é, não mas encara aí. aquilo ali como essencial, porque não, Mas aí é esse ponto. ele Quando é acha que que não é. vai atingir a Mas execução do serviço dele. exatamente. Mas esse problema aí tá no. Isso aí é cultural ou é financeiro? Eu tô deixando. Não quero divulgar. Não quero impulsionar no Instagram porque eu acredito que isso não funciona. Ou eu não quero impulsionar no Instagram porque eu não tenho dinheiro? Eu sei, o método que eu estou querendo, né, divulgar é exatamente isso. É o método alcance ideal. Ele realmente tá para quebrar esses preconceitos, essa cultura de não vai dar certo para mim, não funciona, não tem por que eu ficar gastando com isso. Ah, isso aí é uma coisa que tu tá fazendo você cliente e não você mídia social, rede social. Não focado em só no digital. São estratégias, que é um plano, que é baseado nessa experiência de mercado, de tempo de mercado, de como que você aplica isso. Então, é um plano para ser executado, que pode ser executado por qualquer tipo de pessoa que está querendo aplicar no seu negócio, e ele aumenta o faturamento. Não tem como não aumentar o faturamento. Mas é o que a gente falou aqui, tem que seguir. É fácil? Não. Mas se aplicado, vai dar resultado. Não, eu A questão sei, dessa entendi, confiança, né? entendi. Quando o Mas isso que tu tá aí quando o falando. empresa Isso é o que eu Só estou para a fazendo. gente entender, isso está falando você com teu cliente ou Isso é o com a que eu estou empresa? desenvolvendo agora. É, isso que eu estou me fuzilando agora, Certo, com esse não. canal e tudo, para a gente poder estar explicando. Mas o Certo. principal é essa coisa do que a gente está fazendo aqui, de dar possibilidades para as pessoas entenderem que comunicação estratégica pode ser feita por qualquer tipo de empresário, né? É claro que ele tem a possibilidade, claro, depois de começar a aplicar, de contratar um profissional como eu, como você, para poder estar ajudando em seguir esses passos e poder delegar essas coisas. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é quebrar essa cultura, esse estigma de que isso não é diretamente ligado à minha operação, eu não preciso disso para funcionar. Então, não precisa desse tipo de coisa. Não precisa de uma comunicação, não precisa de um marketing. Isso é o que a gente ouve da grande maioria. O Entendi. obstáculo É, vou é o pegar obstáculo só principal, né? Numa conversa para fechar orçamento. vou pegar só um cara para fazer minhas redes sociais e isso aí vai dar certo. Pois é. Aí, Aí é isso que tu quer você. mudar. É isso que eu quero mostrar Que provas dá de certo. que só isso não funciona. Que só o digital não funciona, que só o off, só o pessoal no teu campo de batalha, trabalhando ali cliente por cliente, também não funciona. Se você tiver uma estratégia que engloba tudo, 360, um você não planejamento completo. consegue avançar nisso e você não consegue perceber os resultados. Isso é uma coisa que as pessoas demoram muito para perceber, mas todo mundo que aplica tem sucesso. Né? Esquece, né? Mas aí eu volto de Tem novo. sucesso, não tem como É, tem não ter sucesso, sucesso. mas e a parte financeira? A parte financeira é uma coisa que está atrelada a preconceitos também. Porque se você pensar no final da história, se você pensar que isso é quando eu aplicar todas essas determinações, essas funções na minha empresa, eu vou estar aumentando a minha o meu retorno, o minha conversa, A o meu conversão. faturamento, né? Se eu vou ter aumentando minha conversão, isso muda a tua perspectiva. É a mesma coisa de dizer assim, se eu te divulgar, se eu te colocar em matérias, no jornal, na rádio, desenvolver tua comunicação junto com teus colaboradores, com as pessoas que você influencia e conversa. A gente fazer um trabalho consistente de comunicação em que você vai estar entregando valor para seus clientes, para explicar tudo que você faz e como você faz bem, e está chamando a atenção para todos os teus pontos fortes, dentro e fora do ambiente de trabalho da tua empresa, e como tua ética de trabalho é bem absorvida, em todas as provas do que tu faz dá retorno para os teus clientes, e como esses clientes se beneficiaram do teu serviço ou do teu produto. Se eu consigo fazer essa comunicação chegar para todos os lados em que as pessoas têm contato com a tua empresa, mesmo nas divulgações que são patrocinadas no digital e fora Certo, do digital, certo. se eu conseguir que isso tudo seja explicado de uma forma ética e bem trabalhada, bem sincera, mostrando o valor que é agregado ao meu serviço, do meu produto, como é que isso não vai gerar faturamento? É porque a gente tem. Você é advogado diabo, tá? Claro, é para isso que a gente está aqui, né? Um rebater pro outro. Manda. Certo. Quem me diz isso aí a gente tu vai fazer isso aí, logicamente, isso é muito um trabalho institucional de Isso. posicionamento da empresa e tudo mais, formação de imagem da empresa, que é importantíssimo. Afinal de contas, eu não vou comprar uma Heineken só porque ela é verde, entendeu? Claro. Vou preferir a Heineken a Bud, porque para mim, além do gosto, é uma empresa que me agrada muito mais nas ações que ela faz, entendeu? Conversa com você, conversa com quem você é. Exatamente. Certo. Porém, a Heineken não faz só coisas institucionais. Na verdade, ela faz muito material de venda, né? E É. ataca muito a questão de venda. Talvez essa questão aí é que fique difícil para o cliente. E acabe corroborando com a ideia deles de que a cultura não funciona, entendeu? Ah, eu vou só divulgar a minha empresa, dizer que ela é uma empresa legal, mas não vou fazer nada de venda e não vai dar certo, entendeu? Não vai acreditar no processo, sabe? É isso que é um preconceito muito comum, mas que a gente quando trabalha Eu nesses tenho esse clientes. preconceito, tá? Eu tenho esse É. preconceito. Eu tenho esse preconceito, Mas. assim, que você deve, sim, fazer o institucional. Ele é importante isso. Sim. Mas não pode esquecer da venda, entendeu? Tem seu momento institucional, tem seu momento de venda. Eu acho que os dois têm que caminhar juntinhos e alinhados, Exato. principalmente. O meu entendimento é esse também. O problema das pessoas é pensar que o institucional está desatrelado do seu comercial. Como é que você está falando? Às vezes o É, que mas. acontece na minha vivência é o seguinte: a galera não faz o que tu tá querendo, o que tu tá me dizendo que é importante. Eu sei que é importante a parte institucional, eles só querem Sim. saber da venda, Isso. entendeu? Não, mas o que eu estou querendo te falar é o seguinte. O institucional tem que estar atrelado sempre pensando no comercial. Sim, claro, claro. É por isso que eu falo que é a questão do plano. Vamos ser práticos? Vamos ser práticos, certo? Um dos Eu adoro essa meus palestra. clientes. Efeito prático. A gente vai falar aqui de um cliente, certo? Eu trabalho com a Casa Cor Ceará. Desenvolvo já a Casa Cor Ceará dos 19, 18 anos. Estou dentro Muito lá da tempo, é. comunicação. E é um dos clientes que mais ouve o que eu tenho a dizer. E não E é por por. isso que eles são o que eles são. É, Todo obrigado. mundo. Não, Mas não por não é coincidência, mentira. sem falsa modéstia, a questão é a seguinte: quando você entende que é um ativo na sua empresa comunicação e você tem um profissional que pode te ajudar a atrelar isso ao teu comercial, é importante. Não tem nenhuma ação que a gente pensa institucionalmente na Casa Cor que não esteja atrelada no comercial. É É porque a tão Casa Cor não atrelado. é venda, né? A Casa Cor é Não é venda, conceito. é É conceito, conceito. mas não é uma empresa benemérita, não é empresa filantrópica, não é uma empresa que trabalha com a Não, cultura sim, simplesmente eu tô por concordando cultura. com você. Eu tô concordando. Não, eu sei. É um Então. sucesso mesmo ela não sendo empresa de venda. Eu não tô lá para vender. Exatamente. Tá aqui, ó. Estamos mostrando aqui a Casa Cor. Depois, se você quiser, a gente vai fazer um leilão e você compra ela. Não, não é isso, entendeu? Mas eu acho que o sucesso dela é exatamente esse. Você trabalha sempre institucional, você sempre está entregando valor para todo mundo que participa do evento, seja um profissional de decoração, arquiteto, paisagista, seja o parceiro comercial que está ali dentro do ambiente, com o seu móvel, com seu objeto de decoração. Você sempre entrega valor para essas pessoas, elas sempre vão ter um retorno comercial se elas trabalharem bem também o que elas estão fazendo lá dentro. E você entrega valor para a pessoa que visita o evento, que compra a revista, que vê os espaços, ela recebe o conceito, novos conceitos de arquitetura e decoração, ela recebe informação de moda, de arte, de cultura, e ela está ali trabalhando dentro de um evento comercial. Eu acho que o grande mérito de clientes como esse é você perceber que o que a gente estava falando agora há pouco. O valor que você repassa para o seu cliente é o seu negócio. Qual o valor que eu entrego para o meu cliente? Eu ajudo ele com estratégia de comunicação a faturar mais. Isso está bem, bem simples e objetivo em todas as ações que eu faço. Eu não falo só do institucional do cliente para nem imaginar que ele vai querer vender o serviço dele. Mas eu falo para ele que a hora de falar institucionalmente dele é agora. Amanhã você vai fazer uma ação que vai complementar aquela ação institucional que a gente falou só sobre a sua história, sobre a sua força, sobre as suas características fortes. Ele vai complementar com a ação comercial. Isso envolve tudo. Isso envolve você pensar melhor vamos falar, mercado digital, pensar melhor em quais são as influências e quais são as pessoas que você vai estar trabalhando. A gente tem que trabalhar com todos os influencers que existem, só porque eles estão na nossa cidade, só porque eles têm 200 mil seguidores. Não. Quem são esses 200 mil seguidores? Eles Eu não entendi representam a ainda. sua marca? Eles são Ainda não entendi. interessantes? Quem são essas pessoas? o perfil do cara que você tem tá trabalhando como influenciador, como formador de opinião, como jornalista, como publicitário, como pessoas que influenciam a sua marca, pessoas que são a cara da sua marca, que são o avatar do seu, são o avatar do seu cliente. Você quer que tenha a imagem atrelada, que vão te chamar outros clientes. Essas pessoas estão em lugares diferentes, elas fazem coisas diferentes, mas elas estão ligadas a um segmento direcionado de trabalho. Tinha uma professora, a Carla da Escócia, que falava sobre Grande Carla. estratégia, falava sobre comunicação, e ela falava uma coisa muito interessante nas Beijo, Carla primeiras. da Escócia. Se você estiver escutando aí, beijo. Carla é grande educadora, grande profissional e influenciou muito tudo que a gente desenvolveu. Em estratégia da comunicação, ela falava sobre a questão de. Ela chocava as pessoas assim: vocês não acham que Fortaleza é um ovo? Né? Aqui em Fortaleza a gente usa essa expressão, né? É muito Um ovo, fácil não, as pessoas mas aqui é a falarem. gema. É a gema do ovo. É a gema, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é. É isso, mas se você pensar, você acha que você conhece todo mundo porque você está inserida num. Você está inserido em um grupo específico de pessoas que estudou nos mesmos colégios, que tem os pais com uma faixa parecida de salário, eles moram nos mesmos bairros, próximos uns dos outros. Então, uma cidade de 2 milhões, 3 milhões de pessoas se reduz a 200 mil. Aí isso aí é uma cidade pequena, que Certo. todo mundo se conhece. Aí tu vai entrar com a casa cor, tu vai conseguir entrar em outros dois tópicos aqui. Primeiro, Manda aí. o de as limitações sobre parcerias e outra. Novos âmbitos de trabalho. Exatamente. Eu acho a Casa Cor um sucesso, não só aqui, logicamente, mas no Brasil todo. E ela consegue se manter por tanto tempo, porque ela, querendo ou não, ela teve essa visão de que ela sozinha, eu, Casa Cor, não vou a lugar nenhum. Entendeu? Casa Cor, casa conceito. E daí? O arquiteto que está lá não precisa estar lá para vender o projeto dele, entendeu? Não evolui, né? Não evolui como Não evento, precisa, como mostra. exatamente. Então, assim, eu acho que ela abrir mão, assim, não de orgulho, mas ela ter essa visão de que a parceria com os arquitetos que estão lá é uma coisa boa para ela, vai agregar muito a ela, a imagem dela, é o que faz ela até hoje ser o que ela é, entendeu? Né? Estou falando isso para pegar a casa como você botou aí, porque isso não acontece em outras empresas. Por exemplo, você teve o iFood, que teve a brilhante ideia e que veio antes do Barato Coletivo, Peixe Urbano, juntar os outros, logicamente, por causa de desconto, mas é o mesmo propósito, né? A mesma proposta. É juntar, fazer parcerias, colocar, centralizar essas parcerias em um só lugar e tirar. Vai todo mundo crescer. Cresce quem está lá, cresce eles que estão tá divulgando todos esses parceiros, entendeu? O que acontece é que nem todo mundo acredita nisso aí, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um, sei lá, um mercadinho que vende só água e não quer passar a vender verdura porque acha que não vai dar certo, entendeu? E o cara do lado ali vende verdura, água, gás e tudo mais e vai estar lá na frente, certo? Isso, antigamente, era uma coisa de tipo assim, eu posso, não quero. Vou continuar vendendo só água e vou ficar dando certo, sabe? Hoje em dia, no momento que a gente está, parceria, para mim, é uma solução que deveria ser bem mais explorada do que é, sabe? É um osso. Fazer parcerias não só, tipo, sei lá, eu tô vendendo máscaras, certo? Mas a. Pessoa que faz os cordõezinhos que prende o álcool é uma boa para fazer um produto e acaba fazendo, ó. A gente tem um monte de pessoa que está vendendo vários produtos disso. Eu vi até uma matéria de uma loja, Corona, de mau gosto da porra, mas desculpa a palavra, mas Manda aí. é que era. Acho que era Corona News ou Corona Wears, alguma coisa desse tipo. O cara fez uma loja chamada Corona alguma coisa para vender utensílios de prevenção à corona. Então, o cara vende máscara, vende álcool, vende, sei lá, ionizador, coisa de ozônio, Virou entendeu? especializado no, em todas as Desinfetante. soluções. Tudo, o cara Ele vende tem. tudo, entendeu? E eu acho que no momento que a gente tá, isso aí é uma ótima saída, principalmente para os pequenos, entendeu? O momento que a gente está acelerou muita coisa, né? Uma das coisas que acelerou foi essa percepção de que você não é uma ilha, né? Você não está sozinho no mundo. Você não está sozinho, você tanto passa pelas mesmas dificuldades quando você passa também por algumas facilidades que você pode estar se ligando a pessoas que podem lhe ajudar e se ajudar, né? Eu fiz isso. Minha empresa é justamente isso. Eu acredito que a sua empresa também Minha empresa sempre foi já há muito tempo isso, desde que eu percebi que não tinha necessidade de ficar atrelada a diversas relações que não funcionavam, não evoluíam. É muito melhor você ter uma multiplicidade de profissionais, uma multiplicidade de cabeças, que você não precisa ficar focado em um setor. Ah, eu sou jornalista de formação. Mas eu sempre evoluí mais para a questão de divulgação de relações públicas, né? Que é um trabalho que não é tão atrelado ao jornalismo tradicional. Isso me vinculou a profissionais dos mais variados tipos, né? Que você acaba trabalhando com cultura, com arte, com comércio, com. Você tendo know-how, então, aí é que facilita mesmo. Você tendo contato, know-how. Exato. Então, dos exemplos mais simples, como você colocou aí do mercadinho, que vende só água e tem um concorrente que vende tudo. O cara que vende tudo, além dele vender tudo, ele tem que atrelar o negócio dele à comunicação do porquê que ele vende tudo. Ele tem que pegar o cara que fornece verdura para ele e colocar lá uma plaquinha contando a história do cara. Compra, comércio, É tipo relação comercial. o James, o esses que só fazem entrega. O Uber já pegou isso aí e já agregou ao serviço dele. Agora tem o Uber só para entrega, que antes não tinha. Antes o cara, você fazia isso, você pedia para o Uber ir lá fazer, pegar alguma, hoje em dia, né, na pandemia, pegar uma encomenda, um mercadinho, sei lá. Comprar uma roupa lá no centro e deixar na loja no Norte Shopping, entendeu? E o cara cancelava, não ia na loja e tudo mais. Aí, Pois é. quem é que tava Não tem pegando isso por que aí? você não agregar as coisas. Quem que tava Claro, pegando dentro do isso seu aí? O segmento, James né? aqui. É como você falou, da Casa Cor. Casa Cor todo mundo se beneficia. Se beneficia porque tá bem atrelado ao porquê do negócio. Mas todo mundo tem seu lugar, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem as suas limitações, tem os seus deveres e seus direitos, né? É uma coisa que você pode levar para qualquer tipo de negócio. Você pode ter parcerias que reforçam seu valor e que vão lhe ajudar a crescer. E isso, eu acho que o momento que a gente está vivendo só favorece para você perceber isso, porque as pessoas que precisaram de ajuda e estão trabalhando com outras pessoas que elas nunca imaginaram que ia trabalhar, e de maneiras diferentes, que elas nunca imaginavam que ia trabalhar, abrindo canais digitais para vender, abrindo novos caminhos para se conversar e fechar relações, comerciais, elas perceberam que elas poderiam ter começado a fazer isso há muito tempo atrás. Que elas, por estar obrigadas, por não ter aquela motivação tradicional, elas acabaram perdendo isso, né? A gente tem uma pergunta aqui, quando que é o momento do empreendedor começar a ter esse tipo de serviço? Eu Tipo de acho que serviço. mais esse Ou serviço de de comunicação, parceria? não, de Ah, ou de parceria. comunicação, eu acho que Onde? mais do que qualquer coisa, serviço de comunicação, profissional de comunicação, atrelado, orientação profissional para se comunicar. Eu acho que essa Tá, orientação pode vir. complicado, complicado. Deixa, vamos tentar quebrar essa pergunta aí. Ele já existe? Ele já é uma empresa e tentou por si só e agora ele acha que precisa de um profissional ou de uma empresa de comunicação? É isso? Olha, eu acho assim, levando para o geral mesmo, acho que qual o momento, eu acho que Na hora de é criar a empresa. na hora de criar a empresa. Na hora que você cria a empresa, você já tem que se preocupar com comunicação. Essa coisa Eu tem que estar acho que é inserida no teu antes de DNA. criar. Exatamente. É tipo assim. Na hora de criar, na hora que você começa a pensar ali, ah, que marca que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer Às vezes não dá para ser nesse antes, né? Mas tipo assim, tive ideia de uma empresa. Porra, o cara da Heineken, sabe? Caralho, vou fazer uma cerveja diferente das outras, mais amarga e tudo mais. Beleza, tive essa ideia aí. Eu acho que é nesse momento que ele teve a ideia do que ele quer fazer, da Eu empresa que ele também quer acho. ter. E eu acho que é a partir daí que ele já deve pensar em comunicação. E eu acredito que é de grande valia, a partir daí, ter uma empresa, um profissional de Exato. marketing e comunicação junto É, o fazendo esse profissional, trabalho. você atrelar profissionais é da mesma maneira que você expande qualquer tipo de negócio. Quando você está no começo do seu negócio, às vezes você não tem faturamento condizente para você ter profissionais que vão estar atrelados. Mas você saber que você vai precisar já é meio caminho andado. Então, quando você começa a montar a empresa, como o Felipe falou, desde a criação você tem que estar preocupado com isso. E a Com certeza. vantagem de hoje de a gente estar em 2020, em ter todo esse tipo de comunicação já desenvolvido, é que basta você querer, porque você consegue encontrar isso online, você consegue encontrar tanto pessoas dispostas a. Aqui, a gente. Que a gente está fazendo nossa sexta-feira à noite, a gente está aqui Com conversando com. cafeína, água. Pois é, estamos aqui conversando para levar Pleno São valor, João. né? Levar esse entendimento, despertar isso nas pessoas de como elas têm que estar preocupadas com a comunicação dela, como isso é importante para a empresa dela, para o negócio dela, para o tipo de atividade que ela faz. Se mesmo que ela seja uma pessoa que ela é empregada de alguém, ela trabalha dentro de uma empresa, ela tem que estar preocupada com a comunicação pessoal dela, como é que ela se apresenta, como que ela fala, como é que ela se posiciona nas reuniões. Você tem que estar preocupado com a sua comunicação o tempo todo, o tempo todo as pessoas estão observando isso. Então, quando você se preocupa com isso, é meio caminho andado. Fonte de conhecimento, a gente tem vídeo, a gente tem live, a gente tem livros, revistas, a gente tem um universo de informação espalhado, basta você querer procurar, você procura o seu nicho, vai conversando com as pessoas, você tem comunidades, o Facebook está expandindo cada vez mais o nível das comunidades. Meia A gente culpa, está meia acabando aqui culpa. o tempo, eu estou recebendo aqui o aviso de estar acabando. A gente tem mais dois tópicos, quer continuar? Fazer mais meia hora aí, ali? Olha, por mim, temos vários tópicos. A gente está na questão das limitações de parceria e outras. E novos âmbitos, Isso, A gente né? vai encerrar aqui essa live, vai começar uma nova. Se não der certo Tá, a para gente mim, tem. por conta do Instagram, o Felipe começa e eu entro. E aí vocês continuam acompanhando aqui quem está acompanhando. Depois a gente vai postar nos nossos perfis as lives É, e aí a vai. gente pode perguntar também se eles querem, porque os próximos tópicos são em relacionado à pandemia e o que vai ser o novo normal, né? Pronto, a gente pode fazer rapidinho isso em 20 minutos aí, a gente mata esses últimos tópicos aí para Ah, finalizar. dá para fazer, dá para fazer. Vamos dar um tchauzinho aqui, vamos encerrar e vamos começar novo. Valeu, pessoal que está acompanhando. Valeu. Continue aí no Efeito Prático e Diego Comunica, que a gente vai tentar começar aqui de novo. Valeu, falou. Pronto. Eu acho que deu certo. A gente tava de volta aqui, tava conversando com o Felipe do Efeito Prático. A gente tava conversando sobre comunicação estratégica. Eu tava lidando aqui alguns tópicos que a gente já tava apresentando para conversar sobre comunicação. E aí vamos esperar aqui o Felipe entrar com o perfil dele. Efeito Prático. Deixa eu ver. E aí a gente estava conversando sobre como é importante você trabalhar a sua comunicação, né? Como que isso é determinante para o sucesso do seu negócio. E o finalzinho foi justamente para poder falar sobre como é importante. Estão vendo aqui, pessoal, Júlia Azul, Branca. O pessoal tá aqui, a gente tirou os comentários antes, pessoal, porque pra poder ficar todo mundo vendo e tal, isso aí. Vou chamar aqui o Felipe. Guardando aqui, vai entrar. Aí, pronto, voltamos. Tava recarregando o estoque de cajueiro. Back on life. E aí? Bom, aí eu tava comentando aqui que a gente tava falando sobre, respondendo aí a nossa pergunta da Branca, como é, qual o momento que o profissional, que o empresário deve se preocupar com tá contratando um profissional, tá desenvolvendo a comunicação. E a gente tava falando que na hora da criação da sua empresa, do seu negócio, você já tem que estar preocupado com isso, que é um dos passos fundamentais para o sucesso do seu negócio. O seu faturamento vai ser perpétuo, ser efetivo quando você trabalha comunicação, né? Quando você tem um plano, você segue um plano de comunicação. E aí, para isso, eu preciso logo ter um profissional? Não, você não precisa ter. A gente entende que a realidade de uma empresa que está no início, a realidade de várias empresas que já têm um tempo de mercado, não comporta ela estar tá pagando vários profissionais para estar tá trabalhando e ela ter essas pessoas atreladas ao negócio dela. Não comporta. Mas é importante você saber que um profissional, que pessoas desse tipo, vão te ajudar bastante, né? Quando você tiver essa possibilidade, você tem que confiar, como o Felipe falou aqui na primeira parte da nossa live, confiar e aceitar esses profissionais dentro da sua empresa e a opinião deles. É importante, né? Eu tô só chamando o pessoal aqui para a live rapidinho. Pronto. Eu vou tirar aqui os comentários para tirar da cara aqui do Felipe, vai ficar mais Para não limpo ficar aqui. tão. Muito obrigado. E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ir colocando aqui na caixinha de perguntas esse interrogaçãozinho que tem do lado das perguntas, a gente fica vendo periodicamente aqui para ficar respondendo, tá, vocês? E aí, mas vamos lá. Então a gente estava nessa parte da respondendo a pergunta branca, né, sobre a questão de qual o momento para ter um profissional. Você pode procurar orientação profissional de graça. Atualmente você tem essas Tem até o possibilidades. Senac, inclusive. Tem o Senac, tem o Sebrae, tem também as possibilidades online, que são diversas, variadas. Inclusive, vou até sugerir aqui para quem estiver seguindo, o Murilo Gann, que é um cara bacana, é um Muito empreendedor. bom. Muito bom. Desde os 16 anos que o cara tem negócio na internet. Um dos Cara é primeiros bom. caras a criar um site comercial no Brasil. E ele é um cara que fala muito sobre criatividade. Depois segue lá no perfil dele, Murilo Gann. E ele tem um curso que é de uma escola que ele criou, Keep Learning School, que é um curso de reaprendizagem criativa. E ele está dando esse curso de graça. Ele Eu vou mandar até um quero para ele. Massa. Ele tem um ele nos posts dele está lá o cupom lá para você colocar no site do Keep Learning e tem tudo indicando lá para você poder acessar. O curso vai estar de graça aí esse mês de julho também. É um curso super bacana. Eu fiz, a Vanessa, minha esposa também, que é minha sócia, fez também comigo. E é uma coisa que realmente abre a cabeça de todo mundo, porque faz você pensar de uma maneira diferente, faz você entender que criatividade é para todo mundo, não é só a pessoa que nasce criativo, todo mundo pode desenvolver sua criatividade. E ele é um cara que desenvolveu isso muito bacana, e esse curso era pago até ano passado, e ele está liberando para todo mundo de graça. E excelente. É uma ótima maneira de você entrar numa comunidade que está falando sobre como está lidando com esse momento Ele tem comunidades no. Depois que você entra no curso, você pode entrar no grupo, na comunidade fechada do Facebook para falar sobre reaprendizagem criativa, sobre criatividade, sobre negócio, sobre networking, desenvolvimento network, muito bacana. E ajuda exatamente por isso. É um ótimo início para quem está procurando possibilidades para estar se divulgando, para estar entendendo melhor o seu negócio e trabalhando melhor ele, né, de uma maneira mais ampla. Com todas as ferramentas que estão aí disponíveis para todo mundo, não importa a idade, não importa a facilidade ou não com os meios digitais. É uma coisa super simples, autoexplicativa. E sempre tem alguém que pode lá ajudar. Então, Murilo Gan, aí depois A acessem gente o também. perfil e a gente está aqui. Esse canal está aberto. Acabei de abrir esse perfil exatamente para a gente poder ir conversando, fazer lives, fazer podcasts, fazer material de comunicação para estar informando as pessoas. O Felipe vai estar sempre aqui também para a gente estar conversando e passando essa visão de comunicação mais ampla para quem realmente tá ali no campo de batalha todos os dias, como a gente está trabalhando comunicação, com gerenciamento de crises, com desenvolvimento criativo para poder fazer com o orçamento que a empresa tem disponível, uma divulgação que funciona, que dá resultado. Isso aí é o nosso dia a dia, é o que a gente faz. A gente tá aqui os dois aí, revelando a idade, como o Felipe não gosta de revelar, mas já tem quase Não 20 tem anos os problema dois não, cara. de trabalho nessa área para poder divulgar. Então vamos continuar aqui os tópicos, né? A gente estava falando das dificuldades da cultura, né? E que a O último limitação, foi como é que estava a limitação de parceria e novos âmbitos, né? A gente estava isso, justamente exatamente. falando dessa possibilidade. A gente estava comentando sobre a casa com o Ceará. E como ela é benéfica para todo mundo que trabalha dentro do evento, da mostra, né? É um evento que é uma empresa que funciona o ano inteiro, né? Ela tem um evento ali, mas passa o ano inteiro pensando em formas de poder trabalhar. E o que eu estava falando é que, quebrando até um preconceito que o próprio Felipe estava citando, de que será que o institucional, né? Que só o institucional é interessante, porque que Eu acho que depende do momento, tá? que os empresários ficam Eu acho que preocupados em fala muito meu institucional, mas e aí o meu comercial? Sei que você está fazendo, me divulga, mas o pessoal não está vindo comprar comigo. Olha, Eu vou te dizer, ó, por exemplo, vou citar o caso dos bancos, tá? sim. Bem recente, os bancos antigamente, Itaú, Bradesco, etc. e tal, eles não faziam propaganda de venda nem de. Era só institucional, ok? Nós somos o banco, estamos aqui para te ajudar. Sim, é aquela Nós coisa. somos, somos Já o público já vem responsáveis. atrás de mim, né? Exatamente, somos responsáveis e tudo mais, até que surgiu o Nubank. Né? Primeiro banco aí que desafiou os grandes, dizendo que não paga nada. E depois dele vieram vários outros, principalmente dos grandes que não tinham essa parte digital e tiveram que se reinventar. Né? Aí tá o Bradesco, tá com seu banco digital. O Inter entrou no digital, Sofisa, blá, blá, blá. Vários outros bancos tiveram que se reinventar por causa disso, né? Verdade. Exatamente. Aí entrou outro, aí depois, tudo bem, ficou, tá todo mundo agora, é zero anuidade, zero nada, ninguém paga mais imposto. Aí vieram as corretagens, as corretoras, né? É, que é uma cultura aqui no Brasil que não era divulgada, né? Que Não em é. países como os Estados Unidos é uma coisa que você Todo aprende mundo na fala, já. adolescência, né? Todo mundo já sabe. Exatamente. Todo Rapaz, mundo tiver um quer. dinheirinho, investe aí. Investe em Todo empresa mundo quer ter o sólida seu primeiro que você. milhão antes dos 20. Né? Aí começaram as corretagens, né? XP surgiu, acho que, se não me engano, foi a primeira. E por muito tempo ela ficou tipo, ah, quem é XP? Eu vou, né? Não vou aplicar meu dinheiro, nem sei o que é isso e tudo mais. E Meu dinheiro é na poupança, né? quando o pessoal se tocou de que isso aí era uma nova, não era moda, uma tendência, né? Que é antiga, mas é nova aqui. O pessoal tá falando que seu som tá um pouco baixo. Vê se fica o Opa, desculpa. microfone um pouco mais perto. É, pronto. Aconteceu que todos os outros bancos agora fizeram a mesma coisa. Então, o Bradesco tem sua corretora agora, né? Agora ou é agora? Não sei. Não dá. Certo. É, todos esses bancos grandes também estão fazendo. O Inter tem. É, e os bancos estão começando a prestar o serviço digital, né? Eu tenho Isso, conta que tiveram. virou digital, banco tradicional que Exatamente. virou digital. Eles deram a Tiveram opção: que. você quer que continue híbrido, você quer que continue digital. Eles dão várias vantagens para você. Essa questão de quebra de paradigma é bacana quando você tem uma concorrência e atrela muito com essa coisa que a gente estava falando de limitar parcerias, né? E novos âmbitos de trabalho e tudo isso aí. É porque é uma As pessoas. parceria. Eu acho que a agora do Bradesco não é deles, é uma parceria que eles fizeram, eles Com quem já tinha englobaram. know-how, Exatamente. e isso para você ver, uma empresa grande como o Bradesco faz uma parceria para um negócio que com pessoas que poderiam ser concorrentes, mas que a força dos dois juntos conseguem dominar uma fatia de mercado, né? Porque você tem o institucional do Bradesco junto com as possibilidades digitais, e aí você tem clientes que vão confiar muito mais porque eles têm um histórico com o Bradesco. Isso é comunicação. Isso é um jeito de Exatamente. você utilizar a sua comunicação, que é o ativo que você tem na empresa. O que é que o Bradesco usou para conseguir esse tipo de atrelar uma parceria dessa? Ele está usando o ativo dele de comunicação. O institucional dele, que é bem fundamentado, tem uma base sólida. Com Você certeza que o consegue pessoal do criar. marketing chegou para ele e disse assim, cara, olha o que está acontecendo no mercado, Né? Você tem um vamos direito. se modernizar. Uma empresa como o Bradesco já tem um diretor de marketing, de comunicação, que lhe avisa, lhe dá os sinais vermelhos ali, lhe dá os asteriscos do que é que pode ser feito, o que é que você pode fazer com o que você tem. E aí é um ativo que você criou com o tempo e tal, claro que levou custo e tudo isso aí, mas é um ativo que você criou com a sua credibilidade, com o valor que você entregou para o seu cliente. E aí tem um mercado que você está atrelado a isso. Isso é Aí base de quê? vamos falar da realidade de hoje em dia, que pelo menos da minha clientela, da tua clientela, que eu acredito que não, a gente não tem nenhum Bradesco na carteira, né? Ainda não. E não, ainda não, mas Por enquanto. eu acho que muita gente que está assistindo aqui não tem também de, ah, pô, não tenho verba de ter uma financeira, entendeu? Mas Sim. o que a gente está querendo dizer é que essa questão de parcerias é importante para, principalmente no mundo que está hoje em dia, que mudou totalmente, é uma saída muito boa para você se manter. Até te posicionar no mercado, né? Porque às vezes teu diferencial é o que a gente falou na questão de você pensar em comunicação. Desde que você inicia o seu negócio, é uma premissa que você deve ter. Mas se você já iniciou e nunca se atentou para isso, nem a força que isso tem, você está se atentando agora, está tentando perceber isso agora que teve mais tempo para pensar. E Eu viu que se posso você citar. tivesse tido uma comunicação mais forte, você ia ter um mercado maior agora nesse momento de pandemia. Você pode. Eu posso citar o meu caso, que é um caso bem que vai abranger muita gente, assim, né? Eu fui vítima da pandemia, né? Cortes de empresa e tudo mais. Sou publicitário há mais de 15 anos e de marketing, trabalho com marketing. Faço layout, né? Direção de arte final. Mexo um pouco em redação, um pouco de animação, edição de vídeo, sou de tudo um pouco, né? Que no mercado aqui é isso aí. Só que hoje em dia eu não tenho como concorrer com uma blogueira que sabe fazer tudo no Instagram. Eu não sei, entendeu? Eu faço um layout ótimo, sou um bom profissional de arte. Mas eu não tenho muito know-how de fotografia profissional. Pô, e o que é o Instagram hoje em dia, né? Fotos maravilhosas, vídeos maravilhosos chamam a atenção mais do que um feed desorganizado, Teu entendeu? microfone, tá? Aí o que eu fiz na minha empresa, né, que é o que pode muita gente fazer, é fiz uma parceria. Eu Sim. peguei um cara muito bom de fotografia, um cara muito bom de vídeo, entendeu? Eu sou um cara bom de arte, tenho pessoa muito boa em assessoria de imprensa, tenho gente de gestão de mídias sociais, e fiz uma parceria e disse, gente, vamos se reinventar e vamos ganhar dinheiro, Você né? tem um networking de mercado aí que foi, é um ativo seu, né? Exatamente. É o que eu falei, mesmo quando você é empregado de alguém, você tem um ativo de comunicação junto ao seu trabalho, que ele é formulado pelo tempo que você trabalha e como você se porta, como você se comunica, como você se apresenta. Então você vai criando um ativo de que aquele cara é uma pessoa de credibilidade. O que ele promete, ele cumpre. O que ele se propõe, ele entrega. Então, isso vira um ativo seu. Se você sabe comunicar bem isso, seu network vai expandindo e você consegue fazer isso, se voltar a favor de você. Então, no momento, mesmo que você. Eu acho que assim, o momento atual da pandemia está ensinando muita gente a não pensar fora da caixa, porque isso já era pensado há muito tempo, né? Mas tentar se reinventar nesse sentido e deixar o orgulho de lado, de vou resolver tudo sozinho, para poder se manter no mercado nos dias atuais. Pô, eu conheço gente que era educador físico e, tipo, na pandemia, dos bares fechados, todo mundo fechado, vou fazer uma empresa de vender cerveja e delivery. Pô, tenho uma moto, vou vender delivery. Pô, maior sucesso. Até fazer aí o merchan dela, 085 delivery É isso aí. aí. Entendeu? Do É nada, você ela chegou e disse, perceber essa tive coisa a ideia. de você Não se desprender. deixou de ser profissional de educação física. E no tempo livre dela tá fazendo as entregas e a empresa está indo muito bem. Entendeu? Perfeito. E outra coisa. Ah, tem uma pizzaria que tá, sei lá, pô, eu tô vendendo pizza aqui, o que é que custa pegar uma parceria com o Zé Delivery de cerveja aí e fazer uma parceria com ele? Hoje a gente está aqui com o busão, Zé Delivery com pizzaria tal. E você Exato, o compra cara não nós tem expertise, dois. você juntar expertise em qualquer. É excelente o exemplo que o Felipe está dando. Você pode juntar expertise em qualquer tipo de negócio que esse complemento. Você sempre vai ter coisas que complementam o seu negócio, que podem estar junto com você. Pode ser uma coisa momentânea, de momento ali, de uma situação que se criou, como a gente está vivendo agora. Pode ser uma coisa permanente. Ninguém sabe qual o futuro do negócio que você pode estar montando, como é que é o estilo de empreendimento que você pode estar montando. E Mas disso pode você. sair outras coisas melhores. Vocês podem expandir e Exatamente. virar futuro mais. Pô, você não sabe. O vírus pode durar. Semana que vem pode acabar e voltar tudo ao normal. Né? Mas o que Pode você durar criou vai ser. mais um ano. E aí? E o que você criou é seu, o histórico que você tem de mercado, você tem que utilizar a seu favor, você tem que utilizar para se comunicar, para falar que você existe de uma maneira completa e qual o valor que você entrega para o seu cliente sempre. Esse valor, se você tiver como comunicar ele sempre, ele é fonte de credibilidade. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, é o nosso próximo tópico. Ah, certo, manda aí. O que vai ser o nosso novo normal de Certo, comunicação e de venda? novo Isso é normal tá difícil. virando um Tá neologismo, difícil. né? Eu acho que normal é uma palavra superestimada, assim, a gente usa Não, demais novo normal. normal que a gente diz em relação a não só a venda, parceria e tudo mais, mas o normal de convivência, entendeu? Não, eu sei, eu falo assim, só que normal às vezes é uma palavra superestimada, porque se a gente encarasse de outra maneira, que a vida é um movimento incalculável de possibilidades, de problemas e de eventos que acontecem que a gente não tem poder sobre, a gente vive um pouco mais tranquilo. Eu acho que isso provou muito para mim esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que Porque é se a gente encarar que importantíssimo a gente a gente não tem tentar força ser sobre essas tranquilo. coisas. Se tem como parar a nuvem de poeira que está vindo do Saara para os Estados Unidos, Ou os gafanhotos. os gafanhotos que estão na Argentina, que dependendo da mudança de vento, podem entrar no sul do país, da gente. A gente tem como Ou resolver as isso? vespas assassinas virem para cá. Ixi, não tem como. E de uma solução científica do nada e acabar tudo de todos esses problemas, a gente não tem como controlar esse tipo de coisa. Então, se a gente encarasse que o novo normal, que o normal é não ter normal, acho que a gente viveria mais feliz. E eu acho que é uma das coisas Foi que as pessoas. profundo esse. Foi Pô, profundo. Esse novo devia normal, estar né? tomando minha cajuína também. Aí. Minha cajuína tá aqui, ó. Cajuína aí tá lhe ajudando. Aí, mas, bicho, é verdade isso. Se você pensar nisso, você vive mais tranquilo. E você consegue encarar as mudanças de uma maneira mais consciente, Proveitoso. Proveitoso. proveitosa. É isso que a gente está falando. É, como você falou, da pessoa que você conhece, que trabalha com fisioterapia e tudo, mas está com outro negócio para entrega de bebida. O que é que impede a pessoa de fazer isso? O que é que impede você de mudar a sua vida da água para o vinho? Outro ditado aí superestimado. Mas. O que é que impede você de fazer uma coisa diferente do seu negócio? Você acha que o jeito que você está fazendo é o que vai dar mais certo? É o que vai lhe resolver a vida? Então, você encarar que esse momento agora, pós-pandemia, é uma coisa, e durante a pandemia que a gente nem continua vivendo sem saber o que é que vai ser ainda. Se você encarar que isso é uma coisa que Saudades, acontece. ó, saudades, meu amigo Valderico, viu? Não deve estar vendo aqui a gente, só para Zé mandar aí, um. Valderico. Mandar aqui para Pois ele vir aqui é, em volta aqui, que é ó. um Fala cara dele. que é um exemplo bom de se É, reinventar, que bebê. não tem medo de desafio, cara. Saiu daqui do Ceará, Exatamente. foi junto com a esposa, com a Elaine. É, mas não era por isso que esse tá ele, não. Você é advogado do diabo de novo. Manda. Beleza, a gente, né, pode se reinventar, ter essa tranquilidade, agregar, mas não vamos exagerar. Vamos voltar para o começo da Do conversa que tópico a aí. gente, do começo que a gente teve, o que a gente abriu a conversa, que é planejamento, certo? Certo. E assim, se eu vou me meter numa empreitada de que eu vou andar com cachorros na pandemia, para quem não pode andar com cachorro, e nesse mesmo momento eu estou entregando cerveja e fazendo almoço enquanto eu ando com os cachorros, não vai dar certo, entendeu? É, tem que ter cuidado com o plano que você faz, né? Ele tem que ser É, não vai possível, dar certo. Então, né? tipo, eu sei que parece lógico, mas às vezes não é. O planejamento tá lá para ser pensado antes de executar, entendeu? O Sim. momento atual que a gente está vivendo não é um momento que a gente pode perder tempo. Não é que não posso perder tempo testando, certo? Mas eu acho que a gente tem tempo suficiente. Porque não pode sair de casa, para parar e pensar, será que isso vai dar certo? Entendeu? Será que eu não posso fazer isso de forma diferente? Ah, eu estou vendendo, eu tenho uma loja de decoração que está fechada por causa do decreto, e não sei fazer venda virtual, certo? Pronto, bacana, porque Eu tenho A Júlia parceria que com uma. tá vendo a live da gente acabou de perguntar isso. Como um pequeno empreendedor pode iniciar no digital? O que é que ele precisa fazer? Quais são os primeiros passos, né? Tem uma O loja. digital é um canal. Se você quer trabalhar o digital para vender, ele é um canal como qualquer outro canal de venda, né? Assim, se você está perguntando como é que você pode fazer para, tipo, eu quero vender no Instagram, já tenho uma lojinha e quero vender minha marca no Instagram, é uma coisa, e eu não tenho nada e quero começar a vender no Instagram, certo? Ah, vamos Eu acho que encarar como quem não tem nada. não tem nada, Vamos certo. encarar do zero, né? Para Certo, ajudar. beleza. Eu vou vender. Vou vender, sei lá. Vou vender Lápis chaveiro. personalizado. Vou vender Fusca, certo? Vou fazer uma lojinha de delivery de tinta para você fazer sua decoração em casa, já que você não pode chamar o pedreiro. Certo? Vou fazer isso aí. O que é que eu preciso fazer? Vou pensar desde como a gente falou. Planejamento, cara. Quando é que eu quero começar? Eu tenho um nome para isso aí? Eu tenho como. Como é que eu vou fazer a entrega disso? Como é que eu vou botar os produtos online? Eu vou botar no site? Eu vou botar no Facebook para jogar no Instagram? Eu Pronto. vou vender Se só? você Vou já vender num é. blog? Entendeu? Exato. Se você já é empreendedor, você já tem uma ideia que vai ser diferente do normal, É, né? por exemplo, aqui, efeito prático. Entendeu? Quero vender, vou botar um vídeo à venda, sendo aqui para você comprar se você quiser, sabe? Tá aqui, você só bota sua logo lá, entendeu? O que que eu vou precisar fazer para fazer isso aí? Provavelmente eu vou ter que, por causa do Instagram, vou ter que ter uma loja no Facebook para poder linkar o produto para cá, né? Para ficar É, isso são aquela as questões bolinha. práticas, né? O prático é Isso. que você vai ter que abrir uma conta aí o mais rápido, né? Qual o mais rápido? O mais rápido você ter uma conta no Facebook que você linka com o seu Instagram, né? Da sua empresa, nova empresa aí. Tem umas coisas E. que eu tô até começando a estudar, né? Tem esse Linktree, né? Que você bota tipo o cardápio de produtos que você tem, e o cara Sim. acessa lá o Linktree e vê É, todos depois os seus você pode evoluir produtos. para outros programas e tudo que você pode. A vantagem do virtual, do digital, é que você pode ter mais de um canal de venda, né? Mas agora, tá, o mais usual, que geralmente as pessoas já têm um desenvolvimento, ela já tem um canal digital que ela fala sobre o produto dela, sobre o serviço dela, né? E ela já desenvolve isso ali. A primeira coisa que eu acho que você tem que ter é entregar. Você tem que entregar o. Ah, eu faço. No seu caso, a gente desenvolve. Não trocar os pés pelas mãos. É, a gente desenvolve layouts, vídeos, fotos bacanas para o mercado digital. A gente vai pegar, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai divulgar esse tipo de coisa, vai divulgar suas provas do que você já fez, vai, no seu caso, né, como são vários profissionais, divulgar as expertises de cada profissional bem, para você começar a gerar um desejo daquele público de saber, né? E aí. É, que você existe e como você existe no mercado, né? Se você trabalha com produtos, você vai mostrar o valor que aquele teu produto entrega. É, Então, eu acho que assim, se para você já produto é bem teve mais um. fácil, né? É Ah, porque sim, produto é, porque você consegue é uma mostrar a vitrine, né? É uma utilização do vitrine. produto. É. E aí O você Instagram virou consegue. uma vitrine. Lembre-se da dica que está no nome: mídia social, né? É Sim. uma rede social. Uma rede social, a dica já está no nome. Se você trabalha a rede que você tem de contatos bem, você vai ampliando esse grupo de pessoas que você atinge. É, agora Então. sim, se a dúvida é sobre qual estratégia ela vai ter que fazer para vender, aí a gente tem que Ela saber qual perguntou produto. aqui quais são os primeiros passos para um pequeno empreendedor se tornar digital e como ele pode começar a vender através da internet. Acho que basicamente o que a gente falou, mas. Depende muito do produto, né? Se for um produto, sei lá, vamos dizer que é um lingerie, certo? Você tem uma loja de lingerie e você vai fazer o quê? Vai ter que ter um portfólio de fotos, você vai ter que ter as peças feitas, logicamente. Ou então É. você vai ter que explicar que aquilo ali vai ser bem artesanal, vai Sim, ser é, eu sobre. entendo. É. Agora sim, Aí volta para aquele negócio do planejamento. O que é hein? É, que eu você quero pode ser? Minha fazer o marca vai óbvio ser. É, de você, minha mostrar marca, o minha marca é uma produto e coisa. tudo. É, minha marca é uma coisa diferenciada que. É, são todos produtos personalizados que eu faço na hora, certo? Então, beleza. Isso aí tem que estar lá na tua marca, tendo dito aqui. É sob encomenda e eu vou te entregar em 10 dias, porque eu tenho que fazer, ok? Ah, não, não é isso. Eu tenho uma marca já tenho uma facção para fazer os produtos. e te entrego em 2 dias. Então, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que preparar teu portfólio de imagem, de produto, Sim, tem que ter todinho, tudo exemplificado. detalhado, Eu acho que o exatamente. ideal é você chamar atenção para os seus pontos fortes, né? Você definir quais são os seus pontos fortes, É, o que é que isso na mais questão de é divulgação, valorizado. né? É, na questão de valorização, porque para você se tornar, você ter possibilidade de venda online, não basta você só montar a loja e tudo, isso aí você vê, isso aí Sim, eu tô fácil. dizendo o Como passo a a gente passo, falou, né? isso aí como O a gente passo a falou passo. Você antes. prepara tudo. Você tem todos os produtos feitos, tem todas as fotos, Exato. ângulos, modelos, descrições. Tem o teu aplicativo, o programa de gerenciar o financeiro, porque você vai precisar, você vai gerar nota, É, isso volta para né? aquela coisa da facilidade que a gente tem hoje, né? Você Exatamente. pode Aí encontrar pronto. isso tudo Aí, online, você tem isso. tutoriais de vídeo, Aí podcasts, você você tem fechou essa tudo. parte, burocrática que toda empresa de venda tem que ter. Aí você passa para a questão planejamento de comunicação. Como é que eu quero me Era posicionar isso no que eu estava. mercado? É, E exatamente. Eu acho que o ideal, a expertise da gente para poder falar, é isso. Você tem que ter cuidado, porque é aquela coisa. A primeira coisa que você tem que se preocupar depois de passar por esse momento de execução. Ah, criei a loja, criei aqui é, onde tem o meu montava os produto. Meu produto produtos. tá. Ah, um Produto e produto físico. distribuição tá tudo certo. Massa. Produto físico, Agora. você tem que montar uma loja online e ele tem que estar todo esmiuçado ali, todas as possibilidades de produto e todas as características fortes do produto tem que estar na lojinha. Se vai um serviço, você vai ter que estar com provas desse serviço, do que você faz, Organizado, preparado para receber a demanda. como você entrega esse serviço. Se você já tiver tido clientes dele, você tem que provar de como é que ele foi executado e como esse serviço foi valorizado pelo teu cliente. Então, declarações dos seus clientes, do que eles acharam. Isso também vale para o produto físico, né? Você pode É, mas expandir num perfil. isso aí é mais um pós-venda, né? É depois que Não, deu certo, né? eu acho que isso é um passo essencial para qualquer tipo de negócio. Eu acho que é bacana você sempre comunicar como que quem trabalha com você, quem recebe teu produto, teu serviço, se dá com ele. Como é que isso ajudou a A vida dele? experiência, né? Como é que foi a experiência, exatamente. E é por isso que é importante você se Não, sim, é, preocupar com mas é porque todos os ângulos da experiência. é porque o que ela perguntou aí, pelo que eu entendi, é o que eu tenho que fazer para começar a vender na rede social, certo? Pois é, mas para mim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para começar a vender é causar o desejo. E o desejo só é Certo. causado se você comunica bem o que é que você faz. Não, eu entendi, mas essa E parte comunicar das. bem é esses dois lados, é o que você faz, as suas características boas. E como as pessoas que já se relacionaram com o seu produto ou serviço tiveram, Mas adquiriram valor. se tu tá começando, tu nunca vendeu. Mas aí Tu você tem nunca como vendeu, tu causar nunca teve. experiência. Mas você tem Aí como causar experiência. sim, Você tem aí é uma como mandar para forma. pessoas bacanas Sim, que se aí sim, relacionam com o claro. tipo de público. É isso, é um planejamento. Mas eu estou Sim. falando algumas dicas aqui que fazem parte de um trabalho de comunicação que é interessante. Então, você pode oferecer serviço, né? Se É, você oferece. logicamente vai voltar para aquele começo de tudo de novo. É planejamento, o que é que tu quer com teu produto, como é que tu quer que ele Mas seja sendo mais percebido. específico, dando alguma dica aqui, eu acho que eu começaria dessa maneira. Eu, se fosse um serviço ou um produto, e eu não tivesse ainda um cliente que me pagou para comprar, eu ofereceria para a pessoa que me interessa como o tipo Claro, de formador público de que eu quero atingir. opinião. Ou como o tipo de público que eu quero atingir. Como a gente falou aqui, às vezes formador de opinião tem 200 mil seguidores, mas nenhum dos seguidores interessa para ser teu cliente. Então, talvez seja melhor você procurar uma pessoa que realmente representa o tipo de cliente que você quer oferecer. E claro, eu faço um serviço que é muito amplo, que vai demorar muito. Ofereça uma degustação do seu serviço, né? Faça alguma coisa que vai mudar a experiência daquela pessoa, né? Ofereça uma degustação do seu produto. Entregue o melhor e o maior produto que você pode produzir para aquela pessoa, mas faça um produto que revela todas as características do que é a possibilidade dos seus produtos. E aí, como aquele produto afetou a vida da pessoa? Ah, é um artigo de decoração? como aquele artigo foi bem aproveitado pela pessoa na casa dela, no lugar onde ela usou um serviço, como é que esse serviço mudou a vida daquela pessoa no momento que ela recebeu o serviço. É o que eu falei, a rede social, a dica já está no nome. É você mostrar experiências, mostrar como as pessoas se relacionam com o que você faz, no caso de um negócio, né? Eu acho que fica bem efetivo isso. Acho que você tem um retorno bacana quando você trabalha esse tipo de coisa. Você começa a causar o desejo a outras pessoas parecidas com aquela que você está influenciando. É isso aí. É isso aí. Mas, A última claro, coisa o plano e a jornada é muito mais longa, muito mais detalhada do que isso. Mas se é para começar de algum lugar, comece por aí, que eu acho que você vai conseguir um bom retorno. as últimas coisas eram só o panorama para o futuro, que eu acho que a gente já comentou aqui, e a falta de preparo e investimento para conversar com seu cliente. E muita gente faz a loja, entra no ramo, mas tem dificuldade de responder os clientes. Ah, se Que relacionar, né? É, isso, que aí realmente, muita. acaba com o seu produto. Se É você verdade. tem uma loja, seu produto pode ser o melhor do mundo, mas se tu não responder teu cliente, tu vai perder ele e tu não vai ser mais nada, entendeu? A pessoa vai para a concorrente. É a mesma situação que a gente comentou ali na primeira parte da questão da gestão de crise, né? Você prevenir a crise é até melhor do que você gerir uma crise. E se No você já sabe caso, seus pontos fracos, você tem que se focar neles, né? Então, uma das coisas que quando você. Existe muito isso, uma pessoa não sabe lidar com críticas, com negatividade de produto, alguma coisa. Aí vale aquela mesma premissa do que a gente comentou, né? A pessoa ser rápida e ser sincera, né? Quanto mais ela é sincera e rápida no retorno que ela dá para o cliente dela, melhor para ela, em termos de comunicação. Porque ela vai poder. Ah, eu tive esse problema realmente. Quantas vezes você já não passou por uma experiência que eu mesmo já diversas vezes que comprei um produto, né? Comprei alguma coisa no iFood mesmo aí, né? Que a gente estava comentando. E aí não chegou o produto, não resolveu. Mas o iFood ele tem um sistema de atendimento ao consumidor que é excelente. Se der algum problema, ele se responsabiliza em resolver com o fornecedor. Então, por mais irresponsável que possa ser o fornecedor do serviço ou do produto que você está comprando lá pelo iFood, o próprio iFood se responsabiliza pelo retorno. Então, ele devolve em crédito. Se você estiver falando alguma situação real que lhe aconteceu, que deu problema, eles resolvem de uma maneira que você sai satisfeito. Por mais que tenha sido uma decepção aquele serviço. Então é aquela Aí você coisa, acaba sem perder, você não perde o cliente. Na verdade, exatamente, você ganha. você previne o problema quando você tá trabalhando. Então é uma coisa que acontece muito em qualquer linha de trabalho. Você não vai ter 100% de aceitação e todas as minhas vendas, todos os meus contatos vão ser perfeitos, né? E é uma coisa que você tem que buscar, o feedback positivo ou negativo. Você tem que pedir para os seus clientes. Você tem que ter uma área em algum momento que você vai pedir para os seus clientes: olha, me diga o que você achou do meu produto, me diga o que você achou do meu serviço, para você poder trabalhar isso de uma maneira positiva, para você poder dar um retorno, para você saber quais são suas falhas. Tem coisa que a gente nem sabe que é falha, só o cliente percebe. Eu acho Te bateu aí? que Depois a a gente gente já volta para conversa. falar mais aí, quando tiver as dúvidas do pessoal, a gente foi desenvolvendo mais aí. Mas era Pronto. isso, a gente fez a segunda parte para poder bater aqui só o final Próxima vez a gente deixa uma coisa mais sucinta. Acho que a gente foi muito ambicioso, né? A gente Menos 2 horas de live tá foda. quis muito tópico, muita coisa. Mas foi Eu acho. bacana, acho que foi projeto, aproveitou. Na próxima vez, eu acho que a gente vamos pegar um tópico e discutir só sobre ele. Sei lá, É, pronto, é melhor. venda online, discutir só sobre venda online, Pronto, entendeu? Porque a gente vendo quis dar um online, o que é que você panorama. pode fazer com isso? A gente deu um panorama muito grande e acabou que tinha muito mais coisa para falar, mas a gente vai passar até 2 horas da manhã falando aí e a galera não vai estar mais aqui. Pois é, isso aí. Mas obrigado a todo mundo que acompanhou e que depois vai acompanhar. A gente vai colocar aqui no perfil, marcar aí o efeito prático também. Conheçam lá serviços e produtos lá do efeito prático. O Felipe é o empreendedor que direciona lá o serviço e o pool de profissionais aí que estão ligados. Além de ser um deles, É isso aí, exatamente. eu crio e indico ele. Exato. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí por acompanhar. Valeu. Até a próxima. E a gente está por aqui. Valeu, um abraço. Valeu, falou. Valeu, Felipe. Obrigado. Nada.